gente vai tocar um som novo agora, chama Lembranças. Lembra essa rua, deixei pra trás. Sinto saudade de quando era jovem. Liberdade era busca incessante pela felicidade que eu sempre alcançava. Pessoas tão livres, não gritarei nada. Me sinto preso. Pessoas tão livres, não gritarei nada. Me sinto preso. Presas as boas que deixei pra trás. Sinto saudade de quando era jovem. E liberdade era busca incessante pela felicidade que eu sempre alcançava. Pessoas tão livres, não gritarei nada. Me sinto preso. Pessoas tão livres, não gritarei nada. Me sinto preso. Valeu.